machucando. Você é assim, sou mal, isso não pode te curtir. Mas o dia vai mudar, mas credo, nem pensar, eu vou até me divertir. Te levar pra passear, talvez transar, mas credo. Mas quando... DJ Sávio! DJ Neném Pressão! O DJ que vem contagiando a galera! Eu não pensei que fosse terminar assim, mas todo um dia acabou. Acho que agora tudo já passou. Amizade é o que restou. Eu tenho medo.